seus olhos. Sou teu sorriso ao ganhar um beijo meu. Eu sou teu corpo inteiro. Estrela CDs. Quando em meus braços você se abre, eu sou teu segredo mais oculto. Eu desejo mais profundo teu querer. Tô a fonte de prazer sem disfarçar. Sou a fonte de alegria, sou o teu quer. Eu sou teu roubar em plena luz. Sou tua terra e proteção. Sou teu calor. Sou teu cheiro a perfumar. Eu sou tua saudade reprimida. Sou teu sangrar ao ver minha partida. Sou teu peito a pegar de tanta dor. Ao se ver ainda mais distante do meu amor. Sou teu. O teu inferno. Eu sou tão duro. Sou tão nada. Sou apenas tua amada. Eu sou teu mundo. Sou teu. Sou tua vida. Sou tua.